Marcus Adams at 9 seconds. Marcus Adams. Sete, agora 5 ao centro Recife, em 13325, corrigindo. Em 126, decimal 0. O Mercedes com 7. Dois meia zero, alterno 3325. Mercedes Cortez. Boa noite, 076, sem identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 014. Mari, 3 mil pés no 014, voo no 076. Confere 5515, contato radar estabelecido, 2 meses para Conde, nível 1.140, prossiga na Provisão R, reportando em dose descida, sob vigilância 5515. Afirmou. Salvador, uma... Salvador, uma boa noite, APSA 8443, informação Yankee, autorização Campinas, nível 380. Chame 186, Watson. Ok, 186. Boa noite, APSA 8443, informação Yankee, autorização Campinas, 380. Gente, o hábito está sendo tráfego 380 já aprovado. Confirme sua rota, sendo plano. Está aqui, passava a gente a saída da El, Leda Brick, intercepta Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após Trive, Kudiv e Mendes para chegar. Ah, então eu só vou confirmar com o Sérgio que eu não posso nada no meu sistema em relação à sua saída. Mas... se conferir essa saída também com o centro que o senhor está falando, pode preparar o PC da Dael, Leda, após Leda, vou abrir. Tá joia então, preparando no aguardo aqui, grato 8443. Só mais um minutinho. Janeiro 8443, está falando cópia? 8443. Campinas 380, volta via Pizulu no 6, decola 90, com curva pela direita, no perfil da El Leda, após Leda, vou abrir, intercepta aero V, segue conforme o plano, após. 5507, transponder, controle opera em 199, decimal 35. Campinas 380, decola da 10, curva direita, da El Leda, bridge, intercepta aerovia, conforme o plano de voo. 5507, transponder, 1935, ao controle, APSA 8443. Correto, chame enquanto ponto para o posicionar. Camarada, 8443. Afirmativo, tem até a autorização já, tá com as cópias? Confins 360, rota via Upper Zulu no 6, decola down no 0, vou curva pela direita, no perfil da El Leda, após Leda, voa bridge, autocepta aerovia e segue conforme. 5515 transponder, controle opera em 6935. Na saída da El Leda, após Leda Bridge. Portão 01, não chame quanto ponto para o puxar. Vitorago para ingressar numa perna do vento radar e depois encaixar no elétrico. Viajamos transição Caju, 5517 transponder, repetindo 5517, o controle opera 6935. Efectuei, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado ele, efectuei, reporte localizador, voo no 056. Da Pucajamo, Caju. E o transponder é o 5517. 330 Recife, decolando 90 curva esquerda, saída Pulca de Jamo, Caju. 355-17, contrafone, 3935, é o controle, tá? 3305. Portão 07, meu ponto para o puxa, né? Demora. Para 4014. 3, tá pronto. Pega estacionamento, tem seu 05. Autorizado, 5, chama o táxi. Puxa, né, 6224, livre descida para 3 mil pés, 1014, continua o altímetro. 4, push and start up, come taxi, you're on the 587. Alternar 6353, 168 a bordo, 3 horas e 50, galeão alternado. Índia Alfa, reporte fã, ponto espera, 1014 no registro. Confirmando o POB 168? Firmo, 168. Tiramos agora o setor radar para final do LSX-Ray pista no zero, curvando à direita para o A270. Direita 270 sobre vetor 355-115 para final e LSX-Ray. Ryanair 6224, prossiga para 2000 pés, está autorizado, LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, vai reportar o ILS, o localizador da 10, Ryanair 1076, estabilizou? Afirmo, 1076. Passando externo, completa LS X-Ray, chamando torre, 18, decimal 6, gol, 1076. 1186, 1076. 5515, livre descida para 3000 pés, 1014 altímetro. Para 3000, 1014, 5515. Autorizado, 10, 120 graus, 11 nós. Pouso autorizado, gol 1076. Na 3305 para pushback acionamento na posição da Porte 7. Portão 7 autorizado, time tá, 3305. Mora. Do localizador Oxanair 6224. 6224 completa LS X-Ray, chamando torre 118, decimal 6. 6286 até já, beleza. Salvador, Oxanair 6224. Sim, de quando a aproximação em fumaria está livre. Sim, 6224, está na final aguardando que está livre. VIP 5515, 2000 pés autorizado, aguardando o retorno para interceptar o local. Descida até 2000, aguardando final, o retorno final para interceptar o lock, o 5515. O 076, solo ao 00, livre direita, ataque na escuta, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Direita na escuta, via Alfa, reporte da Juliette. 076. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Azul. Alô, Afirmativo, pouso autorizado para o Xané 6224, está baixado e travado na 110. No 3, após trava a companhia, ali mantém. A porta final nas Marinhas da Lima. 378, boa noite, sem identificação, na chegada a Mari, desça para 3000 pés, com o altímetro 1014. Círculo 5 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 160, reporte estabilizado. Esquerda 160 para interceptar o log 5515, acusarei estabilizado. Quatro, solo agora 03, a Olivrana me escuta, prossiga via Alfa e reposta na Juliette. Olivrana, escuta, vai Olivrana Alfa, depois Juliette, via 224. Name in April in India, in Alfa, report Red Road Point, Call Tower, frequency 118, small 6, Canadian 0, 1, 4. Tana 3305, vai seguir o azul via Índia Alfa, 18 menos ponto de espera 14, ajuste, correção, nesta, no ponto de espera, reportando quando pronto, ajustado no 0 no 4. Índia Alfa, reportando a pronta, na 2, no 3, livre decolagem, 120 graus, com 12 nós. Iniciando, acelera 6318, estão com 3 tráfegos para o táxi, que vão ingressar nesse parte principal, o seu portão previsto é o 02, vai aguardar os 3 tráfegos após a gente ir correndo seu ingresso, ok? Ok, gente, aguardando o voo no 03. 5, está completamente visual. Gente, o Prato está em LSX3, chamando torre 18, Small Bay, bom pouso, 5, 5, 5, 5, 5. Chamarei 118-62 a torre São Salvador, 5, 5, 5, 5, deseja lhes um excelente noite, bom final de domingo. E aí, igualmente. Obrigado. Salvador, África 8443, puxa acionamento. O ápice está aprovado, puxa acionamento, táxi. Salvador, ataque 8443. Torre São Salvador, 355-5, muito isso, uma boa noite, está estabilizado no ILS. Boa noite, Trip, sim, foi autorizado, 125-12. Pouso autorizado 5515. 3-3, Oxalé, decolado 03, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Pouso, Oxalé, 6313. Controle Salvador, boa noite, Oceaneiro 6313. Da antes, vai ingressar Juliette, portão 02. Rapaz, o tráfego vai ingressar Juliette, portão 02, igual no 0.6. Oceaneiro 6224, Juliette, portão 01, observando o tráfego da Gol que vai ingressar e parqueando 2. Juliette vai ingressar pro 01, observando o avião da Gol 6224. Então, com a TR na cortiça, já autorizado o pouso, após o mesmo ali mantém.